Deixa ficar comigo a madrugada para que a luz do sol me não constranja. Numa taça de sombra estilhaçada, deita sumo de lua e de laranja. Arranja uma pianola, um disco, um posto onde eu ouça o estertor de uma gaivota. Crepite em derredor o mar de agosto e o outro cheiro, o teu, à minha volta. Depois podes partir. Só te aconselho que acendas, para tudo ser perfeito, à cabeceira, a luz do teu joelho. Entre os lençóis, o lume do teu peito. Podes partir. De nada mais preciso para a minha ilusão do paraíso.